Meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós escolhemos um tema muito especial. Iremos falar sobre Jesus, o sublime pastor de nossas vidas. Então vamos pedir a Ele, através dos seus mensageiros, os bons espíritos, os trabalhadores dessa casa, que eles possam nos abençoar, nos iluminar no aprendizado e na condução dessa noite. A figura de Jesus sempre intrigou a humanidade. Os historiadores, os grandes pesquisadores, psicólogos, buscavam descobrir o que aquele homem tinha de tão especial. Porque hoje, há mais de 2000 anos que se tem notícia do seu aparecimento na Terra, Jesus Cristo está tão presente em nossas vidas, em todo o planeta, que nós temos que nos questionar verdadeiramente quem foi Jesus de Nazaré. Ernesto Renan afirma que a grandiosidade do Cristo foi tamanha que ele dividiu a história entre antes e depois dele. E o que é que ele tinha de tão especial? Em verdade, vamos perceber que a mensagem que o Cristo nos trouxe é uma mensagem excepcional. Apesar de os seus emissários, que anteriormente vieram à Terra para semear o amor, a compaixão, o desapego, a renúncia, a caridade. Porque Jesus, sendo o Rei Solar, sendo o Espírito Superior, responsável não somente pelos destinos da Terra, mas de todos os planetas do nosso sistema, Ele, antes de sua chegada, já havia nos enviado muitos mensageiros. Por isso, no Evangelho, está dito, antes de Abraão, eu já sou, ou eu já era, mostrando que o Cristo é um Espírito muito antigo, que presidiu a formação do nosso planeta. O Espírito Emmanuel revela-nos que, há muitos milênios, espíritos superiores teriam se reunido na intimidade do Sol por duas vezes. A primeira, decidindo sobre a formação do planeta Terra, por volta de 4 bilhões de anos atrás. E a segunda, discutindo a chegada do Messias prometido, anunciado desde a antiguidade por vários profetas, por vários oráculos, por vários médiuns. E a presença de Jesus é tão forte em nossas vidas porque a sua mensagem, mais do que a dos seus emissários, vem-nos mais completa, mais forte, não somente por suas palavras, mas pelo seu exemplo de vida. Nós faremos uma comparação hoje da nossa vida e a vida que o Cristo teve na Terra. E vamos perceber o quanto somos abençoados. Muitas vezes nem acreditamos que somos devedores perante as leis de Deus. Tamanhas as bênçãos que recebemos: a saúde, o corpo físico, um lar, a profissão, as roupas, o alimento, a medicação, a tecnologia, a medicina, tantos motivos de conforto e de alegrias que o Cristo jamais teve. Então Jesus nos enviara Buda, nos enviara Krishna e tantos outros missionários, o próprio Moisés, para nos anunciar a sua chegada e nos trazer o remédio para nossas almas. Mas a sua vida foi uma vida diferente. O Rei Solar, ao encarnar pela primeira vez no planeta Terra, trilhou um caminho muito diferente do habitual e vem nos convidar, através da mensagem que nos